cama gostosa e limpo bosta. Todo mundo me gosta, Mendonça com sova. Minha mãe era puta, ela agora é velha. Eu sou nova e agora limpo bosta. Sou Maria Firmina, tenho uma arritmia, mas sou bonita. Se você vomita, não posso limpar. Vivo numa casa no mar. Sou Maria Firmina. E eu sou Maria. Firmina, tenho uma arritmia, mas sou bonita. Se você vomita, não posso limpar. Vivo numa casa do mar. Sou Maria Firmina. Arriba! Vamos, muchacho! Firmina, tenho uma arritmia, mas sou bonita. Se você vomita, não posso limpar. Vivo numa casa do mar. Sou Maria Firmina. Sou Maria Firmina, tenho uma arritmia, mas sou bonita. Se você vomita, não posso limpar. Vivo numa casa do mar. Sou Maria Firmina. Ai, como me duele! Duele! Duele!